Lembre-se de que o mundo exterior entra em nossa consciência através dos filtros de nossos paradigmas. E nossos paradigmas nem sempre são corretos. Eu acrescentei, li em algum lugar que não vemos o mundo como ele é, mas como nós somos. O mundo parece muito diferente dependendo de nossa perspectiva. Ele parece diferente se sou rico ou pobre, doente ou saudável, jovem ou velho, negro ou branco. Minha mulher vê o mundo de maneira muito diferente da minha, acreditem-me. A diretora disse, acredito que foi Mark Twain quem falou que devemos ter cuidado para absorver as lições adequadas de nossas experiências. Deu como exemplo o gato que senta no fogão quente. Como a experiência foi dolorosa, ele jamais se sentará em qualquer fogão, nem quente, nem frio. Excelente, excelente. Simeão reagiu com seu sorriso costumeiro. Pensem nos velhos paradigmas. O mundo é plano. O sol gira em torno da terra. A salvação virá se você for uma boa pessoa. As mulheres não podem votar. Os negros são inferiores. As monarquias devem governar as pessoas. Cabelos longos e brincos são somente para mulheres. E assim por diante. Novas ideias e maneiras de fazer as coisas estarão sempre sendo desafiadas. E até rotuladas como heréticas. Coisas do diabo. Comunistas. Desafiar os velhos caminhos requer muito esforço. Mas acomodar-se nos paradigmas ultrapassados, também. O mundo está mudando tão rapidamente que podemos ficar paralisados se não desafiarmos nossas crenças e paradigmas. A treinadora declarou, eu gostaria de saber se esta é a razão do progresso contínuo tão grande nestes dias. Se uma organização não está desafiando suas crenças e velhas maneiras de fazer as coisas, a concorrência e o mundo simplesmente a ultrapassam. Por outro lado, constatamos que as pessoas têm muita dificuldade em mudar. Por quê? Simeão respondeu rapidamente, a mudança nos desinstala, nos tira da nossa zona de conforto e nos força a fazer as coisas de modo diferente, o que é difícil. Quando nossas ideias que são desafiadas, somos forçados a repensar nossa posição, e isso é sempre desconfortável. E por isso que, em vez de refletir sobre seus comportamentos e enfrentar a árdua tarefa de mudar seus paradigmas, muitos se contentam em permanecer para sempre paralisados em seus pequenos trilhos. A diretora fez uma careta. Um trilho é uma espécie de caixão sem alças. A treinadora contribuiu. O progresso contínuo é fundamental tanto para as pessoas como para as organizações. Porque nada permanece igual na vida. A natureza nos mostra claramente que ou você está vivo e crescendo, ou está morrendo, morto, ou declinando. Simeão acrescentou. Quase todos compram a ideia do progresso contínuo. Mas por definição é impossível melhorar, a não ser que mudemos. São sempre pessoas corajosas da linha de frente que desafiam e fazem as perguntas que abrirão caminho para as outras. George Bernard Shaw, a diretora parteou de novo, disse uma vez que o homem sensato se adapta ao mundo. O insensato persiste em tentar adaptar o mundo a si mesmo. Portanto, todo o progresso depende do homem insensato. Muitas vezes digo às minhas jogadoras, acrescentou a treinadora, que é melhor ser o cão guia da matilha por três razões. Primeira, é ele quem abre os caminhos. Segunda, ele é o primeiro a ver a paisagem. E terceira, ele não fica olhando para os rabos dos outros o tempo todo. Obrigado, diz. Eu ainda não tinha ouvido isso. Simeão riu. Ele caminhou em direção ao quadro e escreveu exemplos de velhos e novos paradigmas. Enquanto o grupo trocava ideias. Velho paradigma, novo paradigma, invencibilidade do Zewa, administração centralizada, Japão igual produtos de má qualidade, gerenciamento, eu penso, apego a um modelo, lucro a curto prazo, trabalho, evitar e temer mudanças, está razoável. Concorrência global, administração descentralizada, Japão igual produtos de boa qualidade, liderança, causa e efeito, melhoria contínua, lucro a curto e longo prazo, sócios, a mudança é uma constante, defeito zero. Simeão continuou, claro. Temos velhos paradigmas sobre como dirigir organizações que precisam ser desafiados nessa entrada no novo milênio. Como a menininha, podemos estar carregando bagagem velha e paradigmas organizacionais inadequados para um mundo em constante evolução. Segundo vocês, quais seriam os paradigmas predominantes na administração de uma organização hoje? O sargento, como sempre, foi rápido. Estilo piramidal de administração. O vértice para baixo. Faça o que eu digo. Se eu quiser sua opinião, eu a darei para você. Viver segundo a regra de ouro, que diz, quem tem o ouro faz as regras. Simeão dirigiu-se para o quadro outra vez, vagarosamente, dizendo, vamos falar do paradigma da administração de estilo piramidal e por que se tornou tão popular. Ele desenhou um grande triângulo e subdividiu em cinco partes. Nossa administração em estilo de pirâmide é um velho conceito herdado de séculos de guerra e monarquias. Nas forças armadas, por exemplo, temos o general no topo, com coronéis, seguidos dos capitães e tenentes, sargentos, e adivinhe quem está lá embaixo? Os soldados. Greg disse. As tropas da linha de frente muitas vezes se referem a si mesmas como soldados, e se orgulham muito disso. Obrigado, Greg. E quem é que fica mais próximo do inimigo? O general ou os soldados? Claro, os soldados, disse a treinadora. Simeon começou a colocar títulos de direção organizacional sobre os títulos militares, dizendo: vamos dar um passo de cada vez e adaptar este modelo militar às nossas organizações de hoje. Vamos colocar o presidente no lugar do general, os vice-presidentes no dos coronéis, os gerentes intermediários no dos capitães e tenentes, e os supervisores no dos sargentos. Agora adivinhem quem está na base da organização típica? Os soldados. Três de nós responderam em uníssono. Não são mais os soldados, o pregador anunciou. Agora nós nos referimos a eles como os empregados ou associados. Obrigado, Lei, Simeon sorriu. E onde está o cliente neste modelo? Quem está mais próximo do cliente? O presidente ou os caras que executam o trabalho e agregam valor ao produto? Espero que a resposta seja óbvia para vocês. Eu então disse: meu chefe costumava me lembrar que as pessoas que colocam o vidro nas caixas em nossa fábrica são as mais próximas dos clientes. Quer dizer, eu posso até conhecer os clientes pessoalmente e convidá-los para almoçar ocasionalmente, mas a coisa mais importante é a que está dentro da caixa quando ele tira a tampa. E a última pessoa a tocar naquele vidro é o trabalhador. Acho que isso o faz mais próximo dos clientes. Velho paradigma. Cliente inimigo traço sim. Ouvi dizer que os executivos se sentem muito sozinhos no topo. Mas todos os outros também estão sozinhos, porque cada um está tratando de executar seu trabalho. Teresa deixou escapar. Então você tem um modelo que se parece um pouco com este, Simeão anunciou afastando-se do quadro. E perguntou: este é um bom modelo ou paradigma para dirigir uma organização hoje? Uma coisa é certa, respondeu o sargento um tanto na defensiva. Este é um modo eficiente de realizar o trabalho. Nosso país alcançou grande projeção usando este estilo. Foi um sucesso durante muito tempo. Bem, comentou o pregador, parece muito natural que, depois das grandes vitórias do princípio do século XX, as pessoas voltassem para casa acreditando que esse estilo de poder de cima para baixo, de obedecer ordens sem questionar, fosse o melhor para conseguir o que se queria. Muitas pessoas provavelmente voltaram para casa elegendo essa maneira como a melhor e talvez a única de conduzir seus negócios, seus lares, os times esportivos, as igrejas e as organizações não militares. É indiscutível que o modelo militar foi eficiente para ganhar guerras, Simeon concordou, balançando a cabeça. Mas eu me pergunto se, tal como na história da menininha do nosso exemplo, não transferimos inadequadamente um modelo que serviu perfeitamente bem na defesa de terras e crianças para um mundo onde o mesmo modelo não será tão eficiente. Este modelo nos serve bem hoje ou há um caminho melhor? Sabe, Lei começou, quando olho para o modelo no quadro, fico admirado por termos o cliente no mesmo lugar do inimigo. Você acredita mesmo que as organizações veem o cliente como um inimigo? Com certeza eu não gostaria que fosse assim, pelo menos conscientemente, Kim respondeu. Mas, quando olho para esse estilo de administração de cima para baixo, fico preocupada com as mensagens que estão sendo enviadas para os empregados. O que você quer dizer com isso? Perguntei. Na organização todos estão olhando para cima, para o chefe, e longe do cliente. Ela respondeu rapidamente. Linda observação, Kim, Simeon exclamou. Isso é exatamente o que acontece com uma mentalidade ou paradigma de cima para baixo. Se eu tivesse que ir à sua organização e perguntar a seus empregados quem eles estão tentando agradar, ou a quem eles servem, qual seria a resposta da grande maioria? Respondi sem hesitar. Eu gostaria de pensar que eles diriam o cliente, mas receio que diriam o patrão. Sim, de fato estou seguro de que os empregados de minha fábrica diriam algo como: estou aqui para fazer o chefe feliz. Se o chefe estiver feliz, a vida é boa. Triste, mas provavelmente verdadeiro. É honesto de sua parte reconhecer isso, John, afirmou Simeão. Minha experiência tem sido a mesma. Hoje, em muitas organizações, as pessoas se empenham sobretudo em manter o patrão feliz. E quando todo mundo se empenha em manter o chefe feliz, quem se preocupa em manter o cliente feliz? A diretora parecia um tanto confusa quando disse vagarosamente: ah, isso é muito triste. Talvez a pirâmide esteja de cabeça para baixo. Talvez o cliente precise estar no topo. Isso não faz muito mais sentido? Claro que faz, Teresa, respondeu o pregador. Porque, se o cliente não estiver sendo servido e mantido feliz, não vai haver um próximo seminário, porque logo estaremos desempregados. Simeão encaminhou-se para o quadro, seguindo o que Teresa disse, Suponham que nosso paradigma de cima para baixo esteja de cabeça para baixo. Suponham que um modelo que serviu perfeitamente bem num certo tempo e lugar não seja adequado hoje. E se, como Teresa sugeriu, invertêssemos o triângulo e colocássemos o cliente no topo? E, como dissemos anteriormente, os mais próximos do cliente fossem os associados ou empregados, apoiados pela linha de frente dos supervisores, e a seguir todo o resto. O novo modelo poderia se parecer com este. Simeão afastou-se do quadro. Acho que você está vivendo na ilha da fantasia, Simeão, exclamou o sargento. Você está dizendo que os empregados deveriam estar no topo dirigindo o negócio. Acho todo esse papo engraçado na teoria, mas esqueça-se dele no mundo real. Novo paradigma. Simeão sorriu placidamente. Por favor, aguente-me mais um minuto ou dois. Greg, vamos imaginar uma organização cujo foco principal fosse servir ao cliente. Imagine, como mostra a pirâmide, uma organização onde os empregados na linha de frente estivessem servindo aos clientes e garantindo que suas verdadeiras necessidades estivessem sendo satisfeitas.